Candeia sol e mar, candeia sol e mar, aluê, candeia sol e mar, candeia sol e mar, candeia sol e mar, candeia sol e mar, aluê, candeia sol e mar, candeia sol e mar, candeia sol e mar, candeia sol e mar, aluê, candeia sol e mar. Cadê a sua anima? Cadê a sua anima? Cadê a sua anima? Cadê a sua anima? The sun, the sky and sea. The sun, the sky and sea. The sun, the sky and sea. A lue, I know I'm gonna see. The sun, the sky and sea. The sun, the sky and sea. The sun, the sky and sea. A lue, I know I'm gonna see. That's all we need to live.